резервы опять у меня опять подходит. Genero 6201, decola 38, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Controle Salvador, boa noite. Genero 6201, cruzando 1200, na saída da EL. Genero 6201, contato radar, Salvador 380, na saída da EL. 380, possibilidade de voar Leda ou Brígida presente? Autorizado Leda, Oceaner 6201. Leda 6201, obrigado. Guardião 07, controle. Na sua escuta, boa noite. Guardião 07, confirme retorno para Salvador. Retornando de Prado Forte, Grupo Zulu para Salvador, extensão Andina. Agora estimando 25 milhas de Andina. Sem final Andina, Guardião 07, aperta o buraquinho. Entrando o táxi 180 a bordo, 3 horas e 15, João Pessoa. Autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponto esperadão 0, torre 1, no 8, decimal 6. Pátio ainda Alfa 186, abanai 3858. Já 3858, confirme PAB. 180. Ciente. Estábulo Sulacalizer Olympus 03. Olympus 03, contact tower 118, decimal 6. Contact tower 118, decimal 6. Salvador, Chanel 6390, portão 1. Pushback, solicita acionar na posição após o pushback. O 6310. Chanel 6310, mantenha a posição devido ao táxi da TAM. A sua retaguarda após, autorizarei o pushback. Tem que estar no escudo. Solicita acionar na posição, se possível, posterior ao pushback. Gente, o Chanel 6310, autorizado a acionar. Ele está livre a acionar, posterior pushback aguardando o 6310. Gente. Pode 6748, confirma sua proa. Mantendo a proa 066. Gente, foi orientada a proa de Mário. Tinha copiado a instrução do controle, objeto 6748. Afio, pelo nosso instrumento estamos na proa de Mário. Talvez esteja um pouco fora devido. Você está a 7 milhas à esquerda da posição Mares. A presente foi TAP Web 6748. Informação, controle o Web 7648. Nós estamos mantendo a proa de Mário. Nossos dois FMC estão se mantendo. Nós não temos GPS. Gente, da presente tem condições de voar TAP? Web 7748. Cubre agora à esquerda na proa 055. Essa proa vai interceptar o curso do localizador. Na 055, a senhora está me ajudando um pouquinho à direita de TAP, proa de 2. correto? Afirmativo. Obrigado. Alô, Xenia 6310, pronto para o pushback acionado. Botão. 10 degrees, 10 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, olhar para os 03. Boa noite, eu tenho 3858, ponto 010, tá pronto. 3858, posa passagem do P3 da Força Aérea Curta Final, mas ali mantém piscina 0. Passagem da aeronave na curta, ali mantém 3858. 3662, decola 44, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, excelente trabalho, 3662, boa noite. Boa noite. 2000 pés, Webjet 6748, ajuste 1013. Tá de Prado Forte pra Cindy, quando autorizado vai cruzar o seu eixo aí de decolagem da 28. 3662, contato radar na decolagem, sobre o 390 na saída Puca Jamuzipá. 390, Puca Jamuzipá, está 3662. Oceaner 6201, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, Oceaner 6201, boa noite. Boa noite. Webjet 6748, está livre o ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, Webjet 6748. Sua escuta, autorização, Marcelo. Sim, para o solo. Puta 3152, boa noite. 10. Roger, report, taxi, Delta 2, cross, 10, limpo 03. Era autorizado, decola da 10 após curva à esquerda, saída Puca após Jamo, após voar Aracaju, onde interceptará a UP USC 58. Controle 19 decimal 35, 18 decimal 6. Transponder 5172. K3152, sente aprovado, nível de voo 330, aeroporto de Maceió. Confirmando o plano de voo, decola perfil. Colagem pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil Puca, após voa Jamo, Aracaju, intercepto, eixo da Perusk 58. Controle Salvador 119, decimal 35 e torre 118, decimal 6. Transponder 5172, K3152. K3152, transponder 5172. 5172, da 3152. Da 3152, cotejamento correto, resposta pronto para posicionamento. Sente, 3152. Avião 07. Afirma. 7. Da 3858, decola os 46, controle 19, decimal 35. 1935, obrigado, até a próxima. Até mais. Flip 03, clear to cross the runway 10. Roger, clear to cross runway 10, Flip 03. 370 na saída Momo. Faltaram 370 da Momo, 3850. 9, autorizado para o posicionamento, após pronto para o táxi. Para o táxi, 1889. Mal 35 para prosseguir. 1935, obrigado. Controle Guardião 07. Agora, o piloto farol Itapuã, Gens 10, se autorizado, prossegue para Ondina, chama na final. Autorizado, chama final Ondina, Guardião 07. Grato. Okay, good night, 03. Salvador, Xené 6310, ponto 010, pronto para decolar. Xené 6310. Xené 6310, autorizado alinhar e decolar. Pistura 0, vento 110 graus, 10 nós. Livre alinhar e decolar no 0, ou Xené 6310. BF-748, confirme estabilizado. Estabilizado, ILS, WebJet 6748. WebJet 6748, componente de aproximação, chama a torre 118, decimal 6. 1186, Web 6748. TAM 3662, chama Recife 12685, alterna 13365. 12685, 133, decimal 65, Recife TAM 3662, boa noite. Bom voo. 1889, QNH 1013, autorizado táxi via PAT 1, Índia, ponto espera da 10, torre 18, decimal 6. Índia, ponto espera 1386, gol 1889, obrigado, boa noite. Agora, gente, livre, autorizado pouso, WebJet 6748. Autorizado pouso, WebJet 6748, na 10. Oceaner 6310 decolaus 51, controle 119, decimal 35. 935, boa noite, Oceaner 6310. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6310, passa 1000, para 350. Oceaner 6310, contato radar na decolagem, sobre o 350 na saída Pucaracaju. 350 Pucaracaju, Oceaner 6310. O Guardião 07, sinal Andina. Frequência livre, Guardião 07. Obrigado, até o regresso. Até. TAM 3858, foi autorizado voar direto a Buco. Perfeito, voando a Buco, dá presente o TAM 3858, obrigado. TAM 3858, chama agora a Recife 12685, alterna 3365. 2685-3305, muito obrigado e uma boa semana. Trato, bom voo. Obrigado. Boa noite novamente. Voo 1604, tem que dar informação antes do ISP, que é autorização, portanto. Voo 1604, quanto a cópia? Copia, voo 1604. Voo 1604, para Fortaleza, autorizado nível de voo 370, via Eupes 119, decola da 10, após curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 119, decimal 35, 118, decimal 6, transponder 5173. 1219, Lima 748. 1889, ali mantém pistão 0. Ali mantém a 10, voo 1889. Bola da 10, curva esquerda, saída bom, posição Frutin. Controle 11935, torre 118, decimal 6. Transponder 5173, chamando zona pronto no 04, voo 1604. Número 604, protegimento correto, é forte pronto para puxa e acionamento. Gostaria. Solo Salvador, o Webjet 6748, já livrou a pista. Webjet 6748, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Webjet 6748. 6313, acione identificação, chegada Bonf, desce para 4000 pés, ajuste 1013. 4 mil pés na Bonf com 1013, 6313. Solo Salvador, Webjet 6748, antes da Juliette. 6748, ingresso esquerda, portão 3 autorizado. Esquerda, portão 3, Webjet 6748. Gol 1889, contato radar na decolagem, sobe o 360 na saída da EL. 360 da EL, 1889. Gol Salvador. Salve Salvador, o T3152, pushback, saneamento, portão 02. Da 3152, portão 02, pushback, saneamento. Mate, vai estacionar um 37, o Webjet à sua esquerda no 3, aposta ali o puxar sinal no 2, chame táxi, 3152. Após o Webjet no 3, autorizado, pushback, saneamento, da 3152. Alterna 133, decimal 65. Chama centro 2685 e alterna 13365, oceaneia 6310. Salvador, da 3152 para o TAC, 141 a bordo, autonomia de 2 horas e 20, alternando Aracaju. Até o ponto de espera, torre 186, 1003, o ajuste, 3152. 186, ponto de espera no 0, o ajuste no 0 no 3, tá? 3152, boa noite. Confirmando o alternado de Recife. Afirmo, alternado Recife, senhor. Salvador, boa noite, tá? 3152, ponto de espera, pista no zero, pronto. 3152, a linha decola no zero, 110 com 10 nós, 3152. 3152, gente, a linha decola, pista no zero. Vai cruzar o 60, voo no 889. 1889, chama agora Recife 1251, alterna 133.25. 251, 3325. 6313, desce para 2.000 pés, ajuste 1013. 2.013, Xaner 6313. Salvador, boa noite, azul 4209, ciente da UISC. Azul 4209, a sua identificação chega da BOF, desce para 4.000 pés, ajuste na 013. 4.000, 1013, 4209. Chama 6313, autorizado ILS X-ray da pistola 0, reporta estabilizado. Autorizado X-ray da pistola 0, reportar estabilizado, 6313. Zona 52, passa o controle. Afirmo, decolado de Salvador 06, controle em 1935, boa noite, Rutan 3152. 3, zona 52, 1935, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, TAN 3, zona 52, passa 3.000 pés. TAN 3152, contato radar na decolagem, sobre o 330, na saída Pucas de Maracaju. TAN 3152, 330, Puca, Jamaracaju.